São 3663, bom dia, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 09. Série do 98 no Uno, voa Conquista. Está presente Conquista, 98, Uno, Uno, grato. Estacionamento TAM 3179, remota 3. TAM 3179, aguarde TAM de Prapos. Aguarda. Passarei do 98 no Uno, chamo Centro Recife, 1288, alterna 1260, bom voo. 1288, 1260, 98, Uno, Uno, bom dia. Está condicionado após estacionamento da aeronave da companhia no 09, coordenar com a equipe de solo reportar para táxi. Então, tá no 3179. Web 5826, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari. 050, Web 5826, inicialmente mantém o perfil, após ser autorizado. TAM 3304, redução 2009. 209, TAM 3304. 4826, direto Duna da presente. Direto Duna, pode fazer. Tá 3304, desce pra 2000 pés, Senegal no 015. Autorizado ILS X-Ray, responsabilizado. Autorizado ILS X-Ray, desce a 2015, chamar estabilizado 3304, data. Oceano 6312, estabilizou? Seu localizador 3000 oceano ainda não visual, 6312. Oceano 6312, ciente, completa a aproximação, chama a torre 1895. 295, obrigado. Corrigou o Oceano 6312, na final ILS está 1009 visual, a 2000 oceano. Oceano 6312, continua a aproximação, check train, vi pouso, cabeceiro no zero, vento 110 graus, 08 nós. Teste livre pouso, tudo zero, vai checar abaixo da madrugada, Oceano 6312. Gol no 605, aciona a identificação, 10 por 4 mil pés, Senegal 0 no 5, chegada em ponto. 4 mil pés, 0 no 5. Identificação, possibilidade do apelo, gol na 605. Livre. Pelo da presente, gol na 605. Zero no baixo, checado, Oceano 6312. Livre pouso, pista no 0, 120 graus com 8 nós, 1015 na altímetro, Oceano 6312. Ativo livre pouso, pista no 0, Oceano 6312. Azul 4213, rodeio equipe de sol, reporte para trás. Tá 3179 acionado, com 226 a bordo, autonomia de 3 horas e 35, alterna Galeão, para o táxi. Então, 3179, autorizando táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chamar a torre, em 118 decimal 95, ajuste 10-15. Pátio principal, Índia, 119, 118 decimal 95, dividido, resultado, não fez. Então, a senhora pode confirmar se o azul 4213 autorizado, azul 4213 autorizado, puxa o estacionamento, reporte para táxi. Alô, Salvador, bom dia, Azul 4039, para puxa e acionamento, está no portão 8. Azul 4039, pode passar a 09 da TAM, se eu com a equipe de sol, reporte para táxi 08. Minha passagem é após a passagem do TAM, vai coordenar o pessoal de solo para o puxa e acionamento, 4039. São 3859, aciona a identificação, 10050, chegada bom. Sim. 5826, 10x2 no pés, ajustando 0 no 5, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2 no pés, autorizado, né? Está 3304, está estabilizado. Afirmativo. 3304 da TAM, completa a aproximação, torre 1895. 1895 a torre, obrigado. Salvador 3304, bom dia. 3304, altímetro no 015, vou na aproximação, guardando pista livre, então 3304. Guardando pista livre, 04. Panamá 312, no solo 18, à direita na Fox, solo 219, bom dia. 19, daqui a pouquinho, 312. Panamá Kilo livre, acionamento, no pé. 6312, explosou, livrou, se escutou. Xanay 6312, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, 6312. Tá 3304, cheque trem. Baixa aí, travou. Livre pouso, pista no zero, vento 120 graus com 1 12 nós, 1 12 nós, então 3304. Livre pouso, tá 3304, na 10. Mará Torre, em 118.95, ajuste no 015. Estação 015, ataque de impacto, estamos espera da 10, acho que vai ser 095, você pode ir. Juliette, visual com a aeronave azul, Ocean Air 63, 1-2-3. Ocean Air 63, 1-2, era guardar a Juliette, fechamos a aeronave da azul, está puxando alguns instantes para táxi, no 08. Afirmativo, está aguardando a sucessão, Ocean Air 63. Azul 4039, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia no ponto de espera, chamar a torre, em 1-8-95, ajuste 1-0-1-5. Chanel M3 está condicionada após a passagem da Azul para o ponto de espera, ingressando a Juliette, portão 1-0. Então, após o azul que vai iniciar o táxi, está livre o ingresso, o portão é o 10, Ocean Air 6302. 3-04. Visão 79, o vento 120 graus com 09 nós, livre decolagem da pista no zero. Autorizada a decolagem, então 3-5-7. 04. American 980, I'm a rival. American 980, direct to Duna Intersect. Delta Uniform November Alpha. Chama o controle 120 decimal 8, decolor 23, bom voo. Visão 79 na escuta. Tá estabilizado 5826. 5826 da WebJet, completa aproximação, torre 1895. 1895, certo. 213, livre decolagem da pista 10, vento 120 graus com 08 nós. Estamos com 213. Oi, Salvador, bom dia, WebJet 5826, no glide. Pergunta na aproximação agora na pista livre, altímetro no 015, web 5826. Livre no 015, 5826. Controle TAM 3179. TAM 3179, contato radar, sabe manter 340, Voaleda. Voaleda em ascensão 340, tá? 4039, mantém a posição. E 5826, check trem. Trem baixar travada. Livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 08 nós, web 5826. Livre pouso na pista no 0, 5826. O táxi via pista, reporte cabeceira 17, pronto para decolagem, encerra mais aquilo. 213, decolo 25, controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. Obrigado, bom dia. 359, redução para 209. Controle, bom dia, azul 4213. Azul 4213, contato radar, sou para o 370 na saída PUCA. Puca 370, 4213. Tá 389, copiou a redução para 209? É. 209 aí? Redução para 210, azul, tá 389. 210, 3259. Azul 4039, tá visual com tráfego na curta final no 0. Tá visual com tráfego na curta. Afirmo. Após a passagem do tráfego na curta, azul 4039, ali mantém cabeceira no 0 após. Zero a 4000 em pelo, Tiara, boa 605. Gol no 605, considere 4000, tá ali 10 por atitude, reporte localizado. Ciente, 2000 em forma estabilizada, gol 605. 3859, desça para 4000, ajuste no 05. 4000 no 3732, a sua identificação na chegada da Mari, desça para o 050. Oito 26 no solo 27, à direita, solo 219, bom dia. Direita 219, obrigado. Desça para o 060. Legal, 060, obrigado. É, o WebJet 5826 livrou a direita. 219. Salvador, bom dia. O WebJet 5826 livrou a direita. Web 5826, bom dia. Autorizar táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 5826. Controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. Grato, muito obrigado pela colaboração. Bom dia, bom trabalho. Serra Maitinha. Bom voo. 039, livre decolagem da pista no 0, vento 120 graus com 09 nós. Romeu Serra, Mike Kilo, contato radar, subindo para o 400, perfil da árvore. Perfil da árvore para o 400 sem restrição, Serra Mike Kilo. 3179, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 33255. 251, alterna 13325, então 3179. Decolagem 29, controle 120, destino 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, senhor, bom domingo. Ótimo. O 605 estabilizado? Ainda não, senhora, voo na 605. Controle Salvador, muito bom dia, 4039, decolou na sua escuta. Azul 4039, boa tarde, azul para o 360, na cidade da Eulê da Bridge. Subindo para o 360 da El Leder Berite, 4039. 3359, desça para 2000, integral tráfego a 7.1 no milhas, é um Boeing 738. Reporte localizador. 2000, reporte local estabilizado, 3359. Gol na 605, estabilizou? Estabilizado, gol 605. Bom, preste aproximação final, chame torre, 18, decimal 95. ONU 1895, Gol 1605. Torre Salvador, Gol 1605, bom dia. Bom dia, Gol 1605, está bastante travado. Trem baixado, checado, Gol 1605. Curva direita, Axione 0125 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8. Pouso na 0, Gol 1605. 5.45, alternativa 1.2685. 1.255 e 1.26? 1.26.85, azul 4.213. 2.25, obrigado, meu Deus. Alô, Salvador, com 1.923, informação Juliette, autorização Guarulhos. Gol 1.923, a informação Juliette, confere. Aguarde cópia, saída prevista da El Leda após Brite. Da El Leda após? Brite. Após Brite, obrigado. Salvador, hoje será 6225, para Brasil, autorização. Hoje será 6225, segundo para cópia, aguarde. Redução para aproximação, chame em torre, 1 decimal 95. 295, Papa Romeu Serra, Mike Kilo, chame o centro Recife na frequência 1288, alternativa 1260. 1288, 1260, bom dia, bom domingo, Serra Mike Kilo. Serra Mike Kilo, graça, bom voo. Sais, precisa da El, lida até Brite, decolando da 10 com a primeira curva à direita, aciona 5440 e o controle 120, decimal 8, o gol 1923. Gol 1923, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 06. Reportará no 06, 1923. Chené 6225, autorizado Brasília, nível 320, saída Momo, transição VATAP. Pista 90 com primeira curva à esquerda. Acione 5435, frequência do controle 120.8 e a Up Whisky 10. Até Foxtrot Romeo Mike após direto conforme rota do plano de voo. Chané 6225, fará Momo, VATAP, Puído, era captar Up Whiskey 10 até Foxtrot Romeo Mike, após direto, Brasília. Bom, batata, Puído, você deve ter informado, obrigado. Sené 625, reporte pronto para posicionamento, portão 01. Gil, Gol 605, devolvi a foto. Gol 1605, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Gol 605. Trip 5217, mora pra Tuna. Trip 5217, mantém a chegada, será o número 3 da aproximação, desça para o 05. 0, redução para 210. Chané 6225, quando a gente vive solo, reporte para táxi. Como é que é lá, 98, zero status? 98, zero status. Power 18, decimal 95. 95, good morning. Azul 4039, chame em CTC, fano 251, altero 3325. Chamei o Centro Recife na frequência 1251, altera 3325. 251, 3325. Muito obrigado, um bom domingo. Exato, bom voo. Sala 3859, bom dia. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. Desça para 4.000, ajuste 1095. 4.095, 5.095.